Boa noite, Brasília! Canta comigo, Brasília, assim, ó! Eu quis secar meu coração com arame farpado pra manter ele a salvo. Esse seu jeito garanhão que já sabe os atalhos, ia ganhar ele fácil. Mas eu não aguentei um mês de pressão, desfile na rua, pegada na mão. Postei foto, caramba, com um beijinho e textão. Seu beijo tem asa, não tem paraquedas. Eu voei tão alto, nem lembrei da queda. Hoje eu vou beber pra esquecer. Eu só quero uísque vagabundo igual a você, que vem com a dor de cabeça junto. Acabou os homens que prestam no mundo. Hoje eu vou beber pra esquecer. Eu só quero uísque vagabundo igual a você, que vem com a dor de cabeça junto. Acabou as mulheres que prestam no mundo. Vem comigo, Brasil! Mas eu não aguentei um mês de pressão, desfile na rua, pegada na mão. Postei foto e o caramba, com beijinho e textão. Seu beijo tem asa, não tem paraquedas, eu voei tão alto. Canta comigo, eu quero ouvir! Hoje eu vou e eu só quero uísque vagabundo igual você, e vem com a dor de cabeça junto. Acabou os homens que prestam. Só quero uísque vagabundo igual você, que vem com a dor de cabeça junto. Acabou as mulheres que prestam no mundo. Acabou o povo que presta no mundo. Que coisa linda, Brasília!